Você não valorizou habeas corpus impetrado pra conseguir o alvará e te ver libertado. Nem o sofrimento da família indo pro interior pra passar pela revista vexatória do diretor. Prometeu que a gente não ia pôr mais moletom vermelho pra na visita não ser confundido com preso. E agora tão de novo sendo olhas com preconceito enquanto monta o SEDEX pro jumbo no correio. Prefiro tá no bonde sufocado com algemas, com a escolta jogando pés de pimenta. Disse que na rua seria não pra fita dada. Não quero mais medo na barca passar pé atrás de vaga. Outra vez vai ser mastigado pelo magistrado. Se não teve boi no passado, imagina sem ser primário. Vai calcular pena e profere sentença sorrindo. Tráfico, crime hediondo, seis no mínimo. Se seguir nesse caminho, próximo capítulo vai ser o adeus com algodão na boca e no ouvido. Cerimônia simples, sem rateio nenhum centavo dos seus parceiros aqui na tranca, não mandam um cigarro. Sei que deve tá pensando em batismo, sair pior, entrar na equipe de elite dos mega BO. Espero que jogue o dado certo no cassino do destino e que eu te encontre recuperado em 2025. Mais uma vez fez o inimigo feliz, torturado no deck, trancaviado no X. Enquanto abre champanhe, festejam sua reincidência. Sua família chora por seu cárcere e sua ausência. Mais uma vez fez o inimigo feliz, torturado no deck, trancaviado no X. Enquanto abre champanhe, festejam sua reincidência. Sua família chora por seu cárcere e sua ausência. Sua nova prisão deixou sua mãe mais que magoada, deixou se sentindo fracassada. O que adianta dar conselhos, tentar ser influente vendo você nos gráficos dos reincidentes. Você é jovem, não entendeu a maldade que negro é processado por tráfico com menor quantidade. Sei que a coordenação de reintegração e cidadania não te apoiou como egresso, nem sua família. Não teve parceria, nenhum tipo de assistência pra formação profissional e geração de renda. Só justo concordo que é difícil conseguir trabalho quando se carrega o estigma de ex-condenado. Nem tanta saída, não é cair na armadilha da classe A, encher a pochete de pino e traficar. Você foi robô de quem ama, compartilha a matança. Viu lá vagabundo asfixiado pelo segurança de quem adora fazer piada, tirando o preso. No assalto é fodão, quando tromba a polícia caga de medo. Cuidado com choque pra não ser assassinado, porque MP não pede condenação do estado. Dos 111 trucidas na casa de detenção, só duas famílias receberam reparação. Que você sobreviva às rebeliões em presídios e eu te beija livre em 2025. Mais uma vez fez o inimigo feliz, torturado no deck, trancaviado no X. Enquanto abre champanhe, festejam sua reincidência. Sua família chora por seu cárcere e sua ausência. Mais uma vez fez o inimigo feliz, torturado no deck, trancaviado no X. Enquanto abre champanhe, festejam sua reincidência. Sua família chora por seu cárcere e sua ausência. Os pais querem queimar cadeia com todos dentro. Você vai ter que se reabilitar sozinho mesmo. O único meio pra regeneração social é a consciência do matriculado prisional. Se não é alocação de mão de obra, programa ilícito que paga 3 quartos do mínimo, sem vínculo empregatício. Eu sei dos 27% que prestam trabalho na construção civil e não são remunerados. Devia tá lendo o livro marginalizado pra batalhão não deixar no baile 9 pisoteados, pra não se levarem no porta-mala da viatura, ferindo o código de trânsito e a lei de tortura, ferindo a dignidade humana, estrita legalidade. Proíbe preço sem ventilação e luminosidade. Se o preâmbulo constitucional fosse assegurado, você não tava perdendo sua juventude guardado. Não teria semanalmente convite pra enterro de menor que quis fazer arrastão com arma de brinquedo. Pior é ter que admitir que cê deu sorte. Tromba a polícia duas vezes, não encontrou a morte. Normalmente desovam no posto desativado. Registro cadáver como vítima do tráfico. Torço pra que essa ideia faça sentido, pra que não cometa o mesmo erro em 2025. Mais uma vez fez o inimigo feliz, torturado no deck, trancaviado no X. Enquanto abre champanhe, festejam sua reincidência. Sua família chora por seu cárcere e sua ausência. Mais uma vez fez o inimigo feliz, torturado no deck, trancaviado no X. Enquanto abre champanhe, festejam sua reincidência. Sua família chora por seu cárcere e sua ausência.